desculpe se eu fiz você chorar. Te esqueça. Olha, o sol chegou. De todos os tempos, comigo até quando eu não sei. Sinto barato de todos os tempos. Comigo até quando eu não sei, mas desculpe, mas eu vou me fechar. De todos os tempos, comigo até quando eu não sei. Sinto barato de ser ser humano. Comigo até quando Deus quiser.